cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. O programa que seguramente estamos já a chegar à nossa dúzia de anos em que todas as semanas temos uma banda em destaque. Sendo que, no caso presente, já não é uma estreia na Boa Nova, ainda que já há algum tempo que não falávamos com os Blind Zero. Ora, e quando digo algum tempo, já vai desde 2010. Portanto, já era mesmo uma falta grande. Estávamos uma vez mais com Miguel Guedes, tivemos também a Conuxo Pinheira. E a verdade é que Blind Zero, a propósito de um novo álbum que já saiu até em outubro do ano passado, e também poder falar do concerto que há bem poucos dias tiveram, principalmente em Coimbra, os Blind Zero têm Off the Trees, um álbum que, cujos singles vêm aqui já a rodar na Boa Nova. Mas, como vos habituámos, são sempre os protagonistas que têm espaço neste programa para falar precisamente daquilo que vêm fazendo. Portanto, ainda que seja a de telefone, e estamos a ligar para o Porto, estamos a convidar o Miguel Guedes uma vez mais aqui para a Boa Nova. Portanto, antes de mais, bem-vindo aqui à zona da Serra da Estrela. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos os ouvintes da Boa Nova. É um prazer estar convosco à conversa. Velvet Sheen House. andávamos já atrás de Miguel, enfim, problemas de agenda até não permitiram que falássemos mais cedo do Often Trees, mas estamos a falar com ele deste novo álbum, que numa altura que ele já vai sendo maduro, portanto, já vai estando rodado em vários concertos e também já há um acesso fácil da parte das pessoas para a sua compra. Embora hoje saibamos como é que funcionam as compras de discos, deixou de se aferir, enfim, aquilo que é a recepção da música pela sua compra, porque cada vez mais é no éter, é nas redes sociais que as coisas se encontram. E é por aí que eu ia começar. A verdade é que já não falávamos convosco desde o Luna Park, portanto, e antes disso havíamos falado do Time Machine e não só, mas queria começar por perguntar desde logo o Miguel, que enfim, é uma pessoa atenta e também atenta no respeito também à própria música, o que é que mudou ao longo destes anos para que o mercado da música esteja tão diferente do que era quando vocês começaram, ou quando falámos há 10 anos atrás praticamente, tendo em conta que vocês próprios hoje estão quase a comemorar as bodas de prata dos Blind Zero? Mudou muita coisa, de facto, sobretudo tendo em conta que o digital apareceu e é um campo, é um universo de difícil regulação. Que no momento em que a música passa a estar traduzida em zeros e uns, como é que se contém o fenómeno da usurpação, da menor compra de CDs? O mercado caiu brutalmente. Isso, por um lado, é verdade que a música está em todo lado, também parece que, por outro lado, estamos a criar uma espécie, uma geração de bibliotecários de música, de arquivadores de música, de pessoas que têm muita música na sua posse, mas que também, se calhar, não terão nunca, uma vida não chega para ouvir. E, portanto, o que mudou foi a forma também das pessoas se relacionarem com a música, mais em quantidade, muitas vezes, do que em qualidade, mas também isso acaba por aguçar o engenho e aguçar também as pessoas que gostam de música, no sentido de desenvolverem ainda mais paixão por aqueles artistas que mais gostam. Mas o mercado caiu imenso, como é sabido, não é? E o digital, o que entretanto apareceu do mercado digital, não compensa de forma alguma as quebras do ponto de vista da venda de discos, analógicos, CDs. E portanto, é um mundo diferente, com muitas oportunidades, mas também com muitíssima confusão, de vários pontos de vista. Mas, enfim, como percebemos, em todo lado há música a acontecer muito excitante, muito boa, muito e que ficará para sempre também. To the suburbs, heart. recuperar a conversa que tivemos algum tempo atrás. Hoje, olhando precisamente para essa perspectiva da música, para como encaram as coisas, consideram que a criação da Red Lemon foi uma aposta tida na altura certa e que efetivamente estavam a pressupor que as majors iriam deixar de poder apoiar a música como vinham fazendo até aqui? Assim, a partir do Luna Park, e portanto a partir de 2010, nós, mas já um bocadinho antes, nós tomamos essa decisão de não continuar a editar por uma major e portanto criar a nossa própria editora, o nosso próprio selo. Acho que foi uma aposta boa, porque nunca tivemos um problema com a liberdade. As editoras nunca nos impuseram rigorosamente nada. Isto é verdadeiramente certo para nós, não podia ser de outra maneira. Mas, por outro lado, também percebemos que não havia grande vantagem para ninguém, nem para nós, para as editoras. Estamos ligados a uma editora multinacional. Muitas delas fazem um bom trabalho, com alguns artistas certamente um belíssimo trabalho, mas no nosso caso acho que não fazia muito sentido e optamos por editar nós, fazer nós, gravar nós e tratarmos nós de tudo o que envolve o disco. Às vezes é um bocadinho extenuante, às vezes até parece um bocadinho escusado, fazendo alguns trabalhos que não nos competiriam, mas enfim, mas é o nosso disco e também tem que ser comunicado da forma como entendemos, mas torna as coisas mais difíceis, mas também mais bonitas, se calhar. Muito bem. Vocês controlam de fio a pavio a vossa edição. Drops through our lives, through blood. ainda recuperando essas conversas, enfim, na altura que vocês tinham 15 anos de banda, falávamos muitas vezes do investimento para chegar lá fora, para levar os concertos, não tanto os discos, mas levar os concertos lá fora. E também na altura falávamos, precisamente, e também com o próprio Vasco Espinheira, dizíamos que nem sempre era fácil conciliar a própria vida profissional, porque, enfim, havia que colocar aquilo com que se compram os melões, não é verdade? Na mesa. E hoje em dia continuam a achar que o mercado português é pequeno, já tínhamos falado na altura, mas que é difícil neste momento investir muito numa carreira internacional porque, enfim, o retorno, sendo eventualmente muito longo, portanto demoraria algum tempo a acontecer, seria muito difícil apostar, quer para os Blind Zero, quer para outras bandas nacionais. É complicado, bastante complicado, porque estamos a falar de facto de um investimento muito grande que algumas bandas vão fazendo, mas que depois também o retorno é muito duvidoso. Para umas bandas resulta, para outras bandas não resulta. Eu acho que os portugueses, as bandas portuguesas não estão condenadas a não ter uma carreira internacional, não é nada disso. Eu acho que podem tê-la, mas à exceção de música étnica, considerando o fado, ou então músicas mais extremas, como o metal, com um circuito muito próprio, uhum, e já muito integrado, muito, muito sólido no estrangeiro, é mais complicado para bandas que movimentam no campo alternativo ou no campo mais mainstream, até se calhar ainda mais, furar lá para fora. Eu acho que é um desejo de toda a gente, quer dizer, nós, eu acho que a coisa mais bonita de tocar lá fora ou de receber opiniões e inputs de pessoas que não são portuguesas é que, quando isso acontece no nosso caso, por exemplo, eles não conhecem de lado nenhum, portanto, apanham-nos porventura pela primeira vez e essa reação de quem vê uma banda ao vivo, por exemplo, ouve um disco e vem falar connosco e diz que tocou, que algo que leva consigo quando sai do concerto ou depois do disco, é muito, muito gratificante. Não é ninguém que tenha uma opinião sobre a banda assim ou assado, que tenha ouvido. Não, é um primeiro impacto puro. Isso é sempre muito surpreendente e muito, muito, muito bonito. Are still alive, my real bloom, to map joy to the place I want you in. Wake up with a scar on even clouds, this is where our cage will rope in. I am in no disguise, my real you, meet me by the way. Boa Nova, um mundo de emoções. Este é já o 8º disco da banda. E há pouco referiu também que é por via do final dos concertos que as pessoas até vão à procura dos discos. É normal que para uma banda convosco, que estão com 23 anos de carreira, ou 24, que ainda no momento em que as pessoas agora têm acesso ao Off the Trees, depois de o ter, vão querer procurar os discos anteriores? Sim, eu julgo que isso acontece, e acontece em todos os discos, não é? E é um fenómeno engraçado, porque há pessoas que nos apanharam nos nossos primeiros discos, continuam connosco a ouvir os discos e ir aos concertos. Há pessoas que se foram perdendo nesse percurso, que nunca mais apareceram. Há pessoas que apareceram, desapareceram por momentos também, com as suas vidas, e acabam por se reconciliar connosco num outro disco e voltar aos concertos. Eu acho que esse movimento é muito, muito natural e muito fluido e bom. As pessoas têm essas vontades de aparecer e desaparecer. É um bocadinho como nós às vezes nas nossas vidas, mas se calhar aqueles que mais próximos estão ficam sempre, não é? Mas no Off the Trees o que eu tenho notado é que mesmo os nossos fãs mais antigos, aquelas pessoas que nos chegam há mais tempo, aproximaram-se deste disco quase como se fosse o primeiro, a primeira vez. É um disco muito diferente nesse sentido e que me está a dar muito gozo até do ponto de vista da reação das pessoas. Is killing me, playing around ties that bind, target on wings I'm nearly free. Aftermath, if you believe. E é para a reação que vamos. Vocês tiveram há dias, e quando digo há dias, no dia 23 de fevereiro, estiveram em Coimbra, no Teatro Académico Gil Vicente. E Coimbra é, uma, ao que julgo saber, uma cidade que vos acarinha sempre. Queria perceber como é que foi, uma vez mais, regressar a Coimbra, a cidade, podemos dizer, a cidade dos estudantes, e apresentar este álbum. Nós estávamos com muita expectativa desse concerto, porque o Coimbra, eu estudei em Coimbra durante alguns bons anos, estive lá o meu curso e, portanto, foram muitos anos da cidade e das pessoas. E, portanto, cada vez que eu volto a Coimbra há sempre um misto, há várias coisas a acontecer claro. Cá dentro. Mas para além disso, já não tocávamos em Coimbra há bastante tempo e nunca tínhamos o Teatro Académico Gil Vicente, que é um teatro que está muito também no meu crescimento, né? Está na minha passagem para a idade adulta. Era lá que eu esperava pelos meus colegas para ir para as cantinas quando andava a estudar. Ou melhor, eles esperavam por mim, que era eu na hora que me atrasava. E um teatro onde eu frequentei, e muitos concertos, nunca tinha pisado palco. Portanto, foi um concerto muito emocional. A sala estava com pessoas que nos fizeram muito, muito bem. O concerto correu muito bem. Foi muito bom. Often Trees, agora que, como dizia há pouco, vai ficando maduro, é um disco para, enfim, uma multidão maior, eventualmente uma queima de fitas, ou é mais um disco para pessoas sentadas? Como é que o encara agora que o vão apresentando ao vivo? É um disco, tem diversas traduções, mas é um disco, este disco é muito elétrico, é mais denso, mais pesado, tem uma carga sonora muito, embora seja até se calhar até mais simples e mais visceral, mas tem uma energia bastante forte, é um disco para se ouvir alto, e portanto os concertos elétricos têm, é quase como se entrássemos num mundo diferente. Nós tentamos que esses concertos sejam quase um recriar daquele imaginário, tocamos o disco inteiro, não falhamos nenhuma canção, e quando apresentamos o disco na Casa da Música em formato elétrico, mesmo assim, foi uma noite muito bonita e muito peculiar. naquele ambiente. E quando fazemos agora estes acústicos, que são no fundo tentar trazer as canções à espinha e fazê-las de forma mais descarnada, elas ganham umas coisas e perdem outras. Fica mais intimista. Então aí sim, eu acho que faz sentido que as pessoas estejam sentadas, faz todo sentido, aliás. Portanto, acho que o nosso concerto elétrico é mesmo do pé. Exatamente. O nosso concerto acústico faz todo sentido que as pessoas estejam mais contemplativas e com o sentido da audição, se calhar, menos físico presente. É mais quase um circuito de inverno e um circuito de verão, não é? É muito isso. E, aliás, esse circuito cada vez mais existe, enfim, esses pequenos circuitos em Portugal, que são todos muito pequenos, cada vez mais existem essa separação. Como na moda primavera, verão, outono e inverno, aqui começa a ser também um bocadinho a música. A falar com o Miguel Guedes a propósito do álbum Often Trees dos Blind Zero, e já falámos da criação do próprio disco, da sua diferença, e essa diferença surge muito logo no primeiro single. Enfim, hoje em dia a ideia do single já só fica o termo, porque já não se cria single, já não se fazem os discos single, mas You Have Owned, até que saiu pré ao próprio disco, veio mostrar aquilo que era a sonoridade. Mas não só a sonoridade, há aqui também uma questão que normalmente associamos muito aos Blind Zero, que são bons vídeos, bons, usando o termo português, telediscos. Também tem a ver muito com a noção de que os novos tempos vão por aí e que as pessoas querem associar a imagem aos singles. E quer ao You Have Owned, quer agora neste Lost Another Mortal Escape, estamos a falar de um single que, por exemplo, vão até gravá-lo ao Louvre. Ora, fala-me um pouco desse investimento nessa componente de imagem, a razão pela qual o fazem, e antes de mais falar também do trabalho a quem é que se dedica, uma vez que são dois bons exemplos de videoclipes. É, porque os dois realizadores dos dois vídeos fizeram um trabalho de autor e nós gostamos muito disso. Não, a nossa música é importante que sugira alguns elementos, mas não tem que ser depois denotada de uma forma clara nos telediscos ou nos vídeos. Acho que eles têm. Acho que o trabalho de autor é aquilo que depois deixa a marca nos bons telediscos. Não é um teledisco funcional apenas e só para a música. Não tem, não é um procedimento para passar uma canção. Eu acho que é mais do que isso. E nós tentamos sempre que os nossos telediscos tenham esse traço e dar essa liberdade às pessoas. E assim foi, tanto no Year of One, do Bruno Carnide, como da forma como o Vicente acabou por fazer o teledisco do Lost in Another Mental Escape. Não são telediscos comercialoides, digamos assim. São telediscos que passam uma forma, enfim, tal de alguma forma também aquela densidade que nós procuramos ter no nosso disco. E nesse sentido são muito justos, só com o disco que apresenta, mas contam histórias às vezes diferentes e acho que isso é uma vantagem muito grande. Acho que o Basnar Gigante conseguiu fazer isso muito bem também no Lost in Another Mental Escape. Sometimes we hail as the burning man unwind. The things we eye roll into the walk of light. Evil smile. Estão atentos às novas tendências, ao mesmo tempo, também é uma nova tendência, querem que este disco tenha uma versão em vinil. Como disse há pouco, logo no início da conversa, que às vezes esta música está reservada para quem gosta de ter até uma obra de arte em casa. A edição do vinil tem um bocado isso, que há aqueles que seguem e querem ter o álbum todo, então se assim é, vamos dar-lhe o álbum numa ter uma perspectiva de arte, até porque a mancha de trabalho da própria parte gráfica é maior para acompanhar o disco, claro, em si. A vontade que nós tivemos de fazer vários formatos de edição do disco tem a ver com não só com algum romantismo, mas também por achar que as coisas são cíclicas e as coisas voltam. Há pessoas que estão a voltar a ouvir vinil. E há também já algum movimento, até nos Estados Unidos, voltar a ouvir cassetes, como até de uma forma móvel, as pessoas que acabam por se cansar um bocadinho daquele som mais digital e procuram algo que se relacione de uma forma mais física. Portanto, enfim, não sei se as cassetes vieram novamente para ficar, voltaram para ficar, mas é provável que tenham o seu espaço também. Por isso nós editamos o disco em vinil, em cassete, em CD e, é claro, em formato digital também. E dá-nos muito gosto poder reproduzir o trabalho gráfico do disco, também muito cuidado a fazer com Martins, um enormíssimo dos maiores fotógrafos portugueses, em vinil, da forma como ele conseguiu capturar-nos e da forma como depois também todo o design do disco foi construído. Release all hope and smile. You took the a caminho do número redondo. Há pouco referia as Bodas de Prata, era quase a fazer 25 anos enquanto banda. Não estará na altura de termos uma edição em DVD, e perdão o abuso de dizer-lhe assim, mas não haverá já um público que esteja à espera, efetivamente, de até alguns que não se possam ter ainda visto ao vivo, mas que conheçam a fama boa de que gozam, de que ao vivo se transcendem, não haverá alguém que já diga assim, gostava de ter em casa esse concerto? Nós temos pensado nisso, e acho que terá sentido, se calhar agora para a altura de 25 anos, que possamos gravar um DVD ao vivo, não está fora da questão. Nós temos um DVD também de um concerto que temos em Milão para a MTV, um MTV Live, formato de MTV, mas é um concerto mais pequeno, mais, no fundo acaba por ser de uma apresentação para um programa de MTV, não é propriamente um concerto inteiro. E sim, faz sentido, e várias pessoas nos falam nisso também, e também uma junção de videoclipes, por exemplo, também poderá fazer sentido, ou então tudo no mesmo DVD, ou em dois DVDs. Estamos a pensar nisso, porque também queremos comemorar os nossos 25 anos com algum cuidado, alguma publicidade, se quiser. Ora, estamos a falar da banda de Miguel Guedes, Nuxo Espinheira, do Vasco Espinheira, do Bruno Macedo e do Pedro Guedes. E a pergunta que se impõe, isto é, naturalmente, há aqui uma componente quase de família, não é? E chegando a esta fase, cada um tem as suas particularidades, não é? O Miguel Guedes é de todos aquele que tem maior exposição mediática, mais que seja pelos seus comentários enquanto ligado ao Futebol Clube Porto. E pergunta assim, quem é que tem no grupo a função de, como é dizer, de climatizar as coisas para que seja tudo muito sereno, para que a banda se mantenha coesa ao fim de 25 anos? É quase impossível ao fim de 25 anos, não ver que todos nós não agamos um pouco como climatizadores, sabes? Eu acho que todos nós, enfim, consoante os tempos e durante os anos, vamos partindo dessa função, às vezes indo mais a uns ou outros. Nós conseguimos para nós estarmos juntos há tanto tempo e continuamos a fazer discos e a divertir-nos brutalmente quando vamos para a estrada e ter um enorme gozo em passar isso para as pessoas e fazer cada concerto, o primeiro ou o último, não há muita diferença, nós entregamos tudo o que temos para entregar em concerto e quando as coisas correm bem ficamos muito, muito bem e quando as coisas correm mal ficamos muito tristes e portanto vivemos intensamente os nossos dias. Isso é possível porque fundamentalmente há aquela noção, como diz, de família entre nós, há uma espécie de uma street band onde todos nós temos o nosso papel e nos respeitamos pessoalmente e gostamos uns dos outros. Isso é uma coisa, enfim, eu acho que é admirável e aquilo que nos mantém juntos e felizes. No more honey to drain, like angels in a crossfire, waiting for a new play, like do último álbum tinha 4 anos. É esta a cadência com que os Blind Zero nos vão brindando de hora avante em termos musicais, ou calhou assim? Não tem sido isso, acho que ao fim de algum tempo já se percebe que é um bocadinho essa a nossa cadência. Acho que não somos uma banda que tenha a necessidade de estar um disco cada ano ou ter 2 em 2 anos. Pode acontecer, mas não tem de acontecer. As coisas vão surgindo, vamos convocando muitos fenómenos de vamos compondo, vamos arrependendo, vamos fazendo, deitando ao lixo. Nós vezes neste disco deitamos um disco inteiro ao lixo para fazer este e nos deitar outro disco, deixamos sonar aquilo que queríamos fazer e não temos nenhum problema com timings. Deitamos tudo aquilo ao lixo e fizemos um outro disco, que foi este Off Century, que é completamente diferente daquilo que estávamos a fazer. Então acho que isso é parte do nosso prazer em estar aqui, a fazer sem pressão, à medida do que queremos entregar e à medida do que as pessoas também nos querem ouvir. Admito que podíamos ser um bocadinho mais rápidos, mas não fomos. Sim, mas é importante é que o vosso ADN está encontrado, quer dizer, já não há nada aqui a... Enfim, há sempre coisas a regenerar e reinventar, não é? Até para o sinal dos tempos, não é? Mas seguramente, ao ouvir Off the Trees, as pessoas identificam logo, mais ou seja pela própria voz, que são os Blind Zero, e isso é interessante, que de facto haja uma linha de continuidade, não é? Claro. Que é isso que fideliza o conjunto de pessoas, sem prejuízo, como disse há pouco, de haver aqueles que estão a descobrir, não é? Claro. Mais ou seja, por aqueles que nasceram agora há pouco tempo, que ainda não procuraram os discos anteriores, mas é interessante que, ao ouvir os vossos discos, aí já é uma opinião pessoal, infelizmente há aqui uma linha condutora, e isso é interessantíssimo. Miguel, olha, só temos aqui um problema, que é a falta de tempo. E acontece por culpa sua. Portanto, é sempre chegamos aqui ao final na convicção de que haveria mais coisas para falar. A única coisa que temos de fazer é combinar outra data, não é? Mais que não seja, por via de um concerto, de um novo disco, temos aqui a porta aberta da Boa Nova e seguramente, se Deus quiser, nos iremos encontrar mais vezes. Eu agradeço e obrigado pela conversa, foi um prazer. Um abraço a todos e espero ver-vos aí mais perto ou mesmo aí. E que nos encontremos brevemente. Um abraço a todos. Um abraço. God. when peace has won over the crowd, measuring time, heart on the run, try to sort out, willing to see. How will you keep me around? Forgive me, it's so hard to say. Ready to start, but dying. Dying to hear. So-